Boa noite, TAN 3137, autorização Galeão, 20 da Vic. Boa noite, TAN 3137, Galeão 360, decola da pista 10, perfil de saída da EO, Leda, Bridge, UPS 10, após conforme rota do plano 5175, 1208, minuto para cotejar. Olá, uma boa, boa noite, 84, Libra. Boa noite, 84, boa noite, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, obrigado. 3137, prossiga. Sim, tipo, copiou 360 autorizado, via Pesulu 10, saída da Leda Bridge, com transponder 5175, 120, decimal 8, o controle está 3137. 3137, a Pesulu 10, após conforme rota do plano. Sim, tipo, conforme. Chame pronto, 3137. Sim, chama. 3603, copia. Na escuta para cópia. Na escuta, prossiga, TAN 3603. 3603, Guarulhos, aprovado nível 340. Decola pista 10, perfil de saída da EO, Leda, Bridge, Upper, do Luno 16, após conforme rota do plano. Transponder 5406, controle 120, decimal 80. Autorizado conforme nível 340. Tael Leda Bridge. Após Bridge, vai na. Só um minutinho. A Pesulu 16. Isso, a Pesulu 16 até o Brasil, depois Trive, depois Postos. E o transponder 5406-1208. 3603, já está correto, chame pronto. Chamando, obrigado. Vitor, é o Trip 5218, cruzando 60 com a Vitor. Trip 5218, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste altímetro no 019. Ok, para 050, o Trip 5218. Autoriza a proa de Mário e Itapo? Autorizado, Itapo. Pegadinho. Para o táxi TAM 3137, 178 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Guarulhos alternados. TAM 3137, Pátio 1, Índia, ponto de espera, chame a torre 186, ajustando 019, bom voo. Gente, está ali do táxi TAM 3137, via Pátio, Índia. E quanto espera pronto 18? 16? Da 3137-109. 218, autorizado a final do procedimento LSXUE, desça para 2100, altímetro 1099, reporte estabilizado. 2000 pés, 1019, a coisa é estabilizada, trip 5218. Salvador, boa noite, Azul 4070, informação, Victor. Azul 4070, controle de Salvador, assinando identificação, desça para 3.000 pés na chegada Mare, ajuste de altímetro 1019. 3.019, Mare, Azul 4070. Boa noite, está 3137, decolou na sua escolha. Então 3137, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída da EL, após lida direto bridge. A EL lida bridge, está 3137, após a curva, poderemos voar direto da EL, senhor? Autorizado. Solo, boa noite, gol no 6113, autorização Brasília. Gol 613, Brasília 360, via Pesulono 7, da coluna 0, curva à direita, saída Arbora Lefa, 54 no 1, transpondero no 208, controle. Unidade autorizado Brasília, conforme 360 via Presiluno 7. Decola da 10, curva direita, no Cedar Bor Elefa, 5491 é o transponder e o controle 1208. Voo 1613. Voo 1613, correto, chame pronto. Tá. Vem para controle Salvador. Altran 3258, descendo até o nível 1950, com informação Victor, aeronave Drogue. Centro 3858, controle de Salvador, acione identificação. Desça para 4.000 pés na projetada, altímetro no 099. 4.000 pés no 099, na projetada 3858, liberada a velocidade? Livre. Com 208 no lock da 10. 5218 completa final, agora torre com 18 decimal, meia dúzia e bom curso. Obrigado. Azul 4070 autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pistão no 0, desça para 2010, reposto estabilizado. 7 para 2000, autorizado final do ILS, pistão no 0, reportará estabilizado, azul 4070. Web 6728, controle Salvador, acima identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, ajuste o altímetro no 019. 050 na chegada Mare, o Web 6728 informa que perdeu contato com o centro, transferiu direto 6728. noite, tá 3662. Para o controle Salvador. Então 3662, senhor, vai atingir o 190 e perdeu o contato com o centro. 11 milhas de favor. Então 3662, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 060 na chegada MAR. Ajuste o altímetro no 019. O ajuste será 019, 060 autorizado na MAR. Então 3662. Alô, Salvador, é o 35218, livrando. 35218, boa noite, Alfa Juliette, remoto no 3. Alfa Juliette, remoto no 3, Tripe. Confere TAM 3137, chama agora o centro Recife 125.1, alternando 133.25. 1251, alterna 1335. Obrigado, Amorante. Valeu. TAM 3258, autorizado a assinar o procedimento ILS Express, desça para 2100, altimetro no 019, reporte estabilizado. 2100 em restrições, 1099, autorizado ILS Express, TAM 3858. Jet 6728, desça para 3.000 pés, altímetro no 019. 3.000 pés, 728. Jetio, 3.528. Remoto no 3, Trip. Remoto no 3. No lote da 10 azul 4070. Azul 4070, completa o final, torre 118, decimal 612. 186, azul 4070. TAM 3662, autorizado 4.000 pés, altímetro 1019. 4.000 pés, 1019, TAM 3662. Controle Salvador, boa noite, Papatango Lima Vitor Delta, que é a formação Vitor. Papatango Lima Vitor Delta, controle Salvador, sendo identificação. Desça para o nível 050 na chegada Bonf, ajuste altímetro no 019. Descendo para o 50 na Bonf, com ajuste no 019. Papatango Lima Vitor Delta, reduz a velocidade 250 mais. Quente, reduzindo para 250 mais do Papatango Lima Vitor Delta. Salvador, né? Boa noite, 885, informação Vitor, autorização Guarulhos 360, tá passando. boa noite, 5, Guarulhos 360 aprovado, decolando 0, curva direita. Perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta Pêndulo 16, posto conforme rota do plano. Transponder 5412, controle 120, decimal 80. Guarulhos autorizado, 360, pelo Pêndulo 16, da Euleda Bridge, intercepta a mesma, transponder 5212 e controle 208.